quando começamos a palavra que o Senhor nos deu esta manhã. Obrigado, Priscila. Obrigado, os pais da Jaqueline, que hoje vem nos visitar aqui. A primeira coisa que queremos fazer é uma pergunta. A pergunta é: o que é o sucesso? O que é uma pessoa bem-sucedida? Se você for pesquisar as opiniões, você vai descobrir que o pessoal por aí, que o mundo aí fora, que as pessoas das diversas profissões vão dizer que uma pessoa de sucesso... Felipe, me dá um pouquinho mais, porque a voz... Eu sou novo, mas a voz tem 64 anos. Vocês vão descobrir que as pessoas aí fora acham que uma pessoa de sucesso é aquela que tem muitos bens, que tem prestígio, riqueza e poder. Se formos colher as opiniões aí fora, Max, nós vamos descobrir, Sérgio, que eles acham que uma pessoa bem-sucedida, Fátima, é aquela que vive uma boa vida, se sente financeiramente firme, estável, emocionalmente segura, pessoas cercadas de amigos, de admiradores, aproveitando tudo que o Senhor lhe deu, todo o fruto do seu trabalho. Se você for perguntar aí, você vai ver que a maioria das pessoas acha que alguém de sucesso tem que ser chefe, tem que ser patrão, tem que ser líder, irmã Lucy, formador de opinião. Gente que, ao invés de seguir alguém, dita regras, cria normas. Enfim, os exemplos dessas pessoas são para ser imitados, suas realizações festejadas. O mundo acha aí fora que essas pessoas são as pessoas de sucesso. Sabem quem são? Para onde vão? E caminham destemidamente, a passos largos, para os objetivos que formularam. De acordo com essa visão humana, de acordo com essas ideias, com esses conceitos, olha, muitos homens de Deus foram pobres, fracassados. Se nós formos atentar para esses conceitos humanos, a maioria dos homens de Deus fracassou. E um bom exemplo disso, primeiro que queremos trazer, é Jeremias. Pedro, Jeremias não ditava regras, ele não criava normas. Ele passou 40 anos sendo apenas um porta-voz. Porta-voz de Deus. Mas, quando ele falava, ninguém dava bola. Ninguém ouvia. Ele queria que as pessoas mudassem o seu modo de ser, o seu proceder, o seu agir, mas ninguém se movia. Jeremias não foi rico, não teve bens, não teve riqueza, não teve poder. Ao contrário, sofreu muitas provações e privações para entregar aquilo que Deus lhe mandava entregar. Aos olhos humanos, Jeremias foi um fracasso. Foi lançado na prisão, foi lançado numa cisterna, foi levado para o Egito contra a sua vontade, foi rejeitado por todos, rejeitado pelos amigos, rejeitado pela família, rejeitado pelos sacerdotes, rejeitado pelos profetas, os falsos, rejeitado pelo povo que o ouvia. Jeremias foi rejeitado pelos reis. Enfim, ao longo da sua vida, Jeremias se sentiu só, levando uma mensagem profundamente antipática, Márcio, que era uma mensagem que Deus lhe dera de punição, de destruição de Jerusalém, o reino de Judá. E ele, ao mesmo tempo que dava a mensagem, chorava pelo que iria acontecer com seu povo e com a sua amada nação. Vocês já perceberam então que aos olhos do mundo Jeremias foi um fracassado, mas aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, Deus tem outros valores para ferir o sucesso. Aos olhos de Deus, diante não do padrão dos homens, mas do padrão divino, Jeremias foi uma das pessoas mais bem-sucedidas da história. Porque nesse padrão divino, uma pessoa de sucesso é aquela que primeiro é obediente a Deus. Segundo, é fiel a seu chamado, a sua vocação, a missão que Deus lhe deu. Primeiro, é obediente. Segundo, é fiel ao chamado, está fazendo aquilo que Deus lhe mandou fazer. E terceiro, aconteça o que acontecer, não desce de lá. O texto que vai nos inspirar esta manhã está no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 15, versículos 25 em diante. Marcos capítulo 15, versículo 25 diz assim: era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava uma epígrafe, quer dizer, uma inscrição, a sua acusação. Estava lá em epígrafe, em inscrição, a sua acusação. Qual era? O rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. No Apocalipse eu mostrei o que era isso. É assim, ó, meneando a cabeça, é assim, ó, fazendo pouco caso, sombaria, olhando para Jesus, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário, em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. O que está escrito aí? Descendo da cruz. Diga: descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo, quer dizer, zombando entre si, diziam: salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se. O que está escrito aí? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultaram. Estamos trazendo como tema esta manhã: nós também não devemos descer. Você pode repetir isso? Nós também não devemos descer. E quando começamos propriamente dita a desenvolver a palavra, que tão carinhosamente o Senhor nos confiou esta manhã para a sua igreja, para os seus filhos, para você, minha irmã, para você. A palavra do Senhor é destinada carinhosamente a você, Márcia, Márcio, esta manhã. A primeira coisa que você precisa saber e que o Senhor quer dizer para você é que a intenção, o plano do diabo na sua vida é bem simples. Ele quer fazer você descer. Eu vou repetir. É simples assim. O plano do diabo para cada filho de Deus é o mesmo. Ele quer fazer você descer. Quer cirandar você, afligir você, sacudir você, confundir você de todas as maneiras para que você desça. Desça da onde, pastor? Desça da sua posição, do seu ministério, desça da sua autoridade, desça dos dons que Deus lhe deu, desça da pureza, desça da santidade, desça, desça, desça. Desça até do ardor do primeiro amor para com ele. Para que ele quer que você desça? Para te enganar, para que você pense que aqui onde você está, com ele e debaixo da palavra, só tem derrota para a sua vida. Essa é a intenção do inimigo. Que você deixe de participar da obra de Deus. Você sabe que Deus trabalha por nosso intermédio? Não é verdade? É ou não é? Deus trabalha por nosso intermédio, por nossas mãos, por nossos pés. Ele produz maravilhas por nosso intermédio. Através da sua oração, o Senhor cura enfermidades físicas. Através da sua palavra de carinho e do seu abraço fraterno, o Senhor cura enfermidades emocionais. É através de nós, das ações para com os outros. É através da sua oferta, do seu dízimo, dos gêneros que você traz, que o Senhor produz maravilhas na vida dos seus filhos. Amém? E é claro também, ele trabalha em nós. Trabalha na nossa personalidade, vai nos trazendo conhecimento, treinamento, avivamento, crescimento, nos dá dons, né, irmã Naí? Dons para que nós façamos coisas inimagináveis, coisas que jamais nós imaginaríamos fazer. É assim com você? Diga amém. Então, e aí você se torna um homem e uma mulher de sucesso. Aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. O segundo exemplo que queremos trazer, Jeremias foi o primeiro, de homem de sucesso, é Neemias. Neemias foi um desses homens, homens de sucesso. Olha, você que se acha pequeno, insignificante, Neemias foi um homem comum. Ele apenas estava numa posição privilegiada. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Neemias tinha poder? Não, mas tinha influência. E gozava da confiança do rei pela maneira como ele se conduzia. E foi por isso que Deus deu uma missão para ele de reconstruir os muros de Jerusalém. E olha, presta atenção uma coisa. Neemias foi tão bem sucedido na sua missão. Ele foi tão bem sucedido que o diabo quis fazê-lo descer. Através dos samaritanos, seus vizinhos, levantou três pessoas, Sambalá, Tobias e Gesem, para armar uma cilada. Mandar um recadinho para Neemias descer. Eles iam ter uma conversinha amistosa, mas ela era maligna e traiçoeira, porque eles estavam tramando a morte de Neemias, queriam fazê-lo descer da sua posição. Veja que coisa fantástica em Neemias capítulo 6. Neemias está depois de 2 de Crônicas, depois de Esdras, capítulo 6, versículos 1 a 3. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu, Neemias, estou lendo Neemias capítulo 6, versículo 1. Então, tendo ouvido o resto dos nossos inimigos, que eu, Neemias, tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Olha, dê uma paradinha aí. Só para que você saiba, esse vale do Ono, ele ficava a cerca de 32 quilômetros de Jerusalém. Então, esse convite era para que Neemias, ao se deslocar, ao percorrer esses 32 quilômetros até o local, ele pudesse sofrer uma emboscada e ser morto. Mas Neemias sabia. Ele completa o versículo dizendo: porém, intentavam fazer-me mal. Agora olha o versículo 3. O que que Neemias fez? Enviei-lhes mensageiros a dizer. Oh, que frase tremenda. Eu vou pedir que você leia esta frase, para que ela fique na sua boca, para quando algum inimigo chamar você, tentar tirar você do seu ministério, tentar tirar você da missão, da vocação com que você foi chamado, você possa responder a mesma coisa. Diz assim, leia comigo: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Aleluia. Não é o microfone, né? Tá. Agora que ele cansou, vou ficar com esse pouco. Depois eu volto pro outro. Você prestou atenção? Agora é o outro. Sambalá, Tobias e Gesem estavam desesperados, porque o muro estava quase pronto. O muro estava quase pronto. E eles tinham tentado de tudo para fazer com que a missão de Neemias falhasse. Tentaram emboscada, tentaram ciladas, tentaram cartas mentirosas, mas Neemias escapou dos laços do passarinheiro. Por quê? Porque ele estava ocupado fazendo uma grande obra, a obra de Deus. Você está ocupado fazendo a obra de Deus? Quero chamar a sua atenção que Neemias não estava no templo. Neemias começou a fazer a obra de Deus lá no palácio do ímpio, do rei Artaxerxes, enquanto era copeiro. E continuou a fazer a obra de Deus no caminho até o local onde ele ia reconstruir os muros de Jerusalém. Tem gente que pensa que a obra de Deus só é feita no templo. Eu tenho uma notícia para você: a maior parte da obra de Deus é feita fora do templo. Dentro do templo também se faz a obra de Deus. Lembre-se disso quando você sair. A obra de Deus está lá. Mas Neemias ficou firme, não desceu. Sabe, meus amados irmãos, quando você sofre ataques como Neemias recebeu, ataques pessoais, boatos, ciladas, mentiras, quando você é mal interpretado, quando você é mal entendido, quando você é mal visto, quando você é mal alguma coisa, quando te julgam por um padrão que não é aquele que você deve ser julgado, a dor é muito grande. Você sofre e você é ferido. E qual é a vontade que você tem? É largar tudo e ir embora, é ou não é? Mas Neemias, o que que fez? Não desceu daquilo que estava fazendo, da sua missão. Porque você não tem que dar satisfação a homens, você tem que prestar contas a Deus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Por isso nós também não devemos descer. Diga, eu também não devo descer, aconteça o que acontecer. Agora, Satanás tem um vasto repertório de truques para nos fazer descer. Ele tem ataques diretos e tem outros indiretos. Os indiretos são mais perigosos, porque às vezes você não nota. Às vezes é uma palavra que te atrai para algum lugar. Às vezes é um tipo de compromisso que está fora da palavra de Deus. Às vezes é um namoro que vai além do que é permitido pelo Senhor. Às vezes é uma atração, uma paixão que te leva ao adultério. Tudo isso é para fazer você descer da pureza de Cristo e chegar a um outro nível, o nível de lama carnal, humana e de pecado. Foi dessa maneira, com esse truque, que Satanás tentou José. José é o nosso terceiro exemplo. Venha comigo ao livro de Gênesis, no capítulo 39. Gênesis fica logo depois da capa da Bíblia. Gênesis 39 diz assim, a partir do versículo 1: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Repare, o Senhor era com José. José não estava no templo, estava fazendo a obra de Deus na casa do ímpio. Você está percebendo a profundidade da palavra? Como é que o Senhor quer os seus filhos? Esse olhar superficial de só no culto, sentar e tal, isso é muito pouco, isso é raso para a palavra do Senhor. Diz assim o versículo 3: vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, favor junto a Potifar, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. Diga, tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o que, é que está escrito aí? O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Dê uma parada aí, você que trabalha em casa de família que não é crente, não saia de lá. Saiba que você é a mão de Deus ali e que Deus pode abençoar aquela família por sua causa. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Versículo 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, e ele não sabia de nada, sabia onde é que estavam as coisas, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Que bênção, hein? Além do Senhor estar com ele, ainda era bonito José. Versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Nem sempre ser bonito é uma bênção. Atenção, você que é feio e está triste. Nem sempre ser bonito é uma bênção. Os mais bonitos sofrem tentações que os mais feios não sofrem. Versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, quer dizer, nós mandamos a mesma coisa. E nenhuma coisa me vedou, me proibiu, senão a ti, porque és sua mulher. Agora presta atenção o que está escrito. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E outra parada aí. Observe, meu amado irmão, que Satanás, através de Potifar, não conseguiu fazer José descer do seu caráter santo, da sua comunhão com Deus, porque José estava preparado. Observe a resposta de José. Ele não chegou para a mulher e disse: não, eu não vou me deitar com você, porque eu não quero me aproveitar de você, eu sou um cara decente. Eu não vou me deitar com você porque eu respeito o meu patrão. Não, eu não vou me deitar com você porque eu estaria pecando contra mim mesmo. Não. O pecado sexual vai além do consentimento dos dois que o cometem. A palavra de Deus mostra que ela é um ato de desobediência a Deus. E é por isso que José diz para a mulher de Potifar: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Às vezes alguns maridos que não estão satisfeitos com suas esposas e se acham no direito de adulterar, ela merece. Seu pecado não é contra a sua esposa, é contra Deus, que não merece, que te salvou, que responde às tuas orações, que te dá valor. Versículo 10. Falando ela, José, todos os dias, diga todos os dias. Olha, água mole em pedra dura, né? E José, não lhe dando ouvidos para se deitar com ela, estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, leia comigo, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Essa é a acusação mentirosa, acusação de despeito. Todo filho de Deus vai receber essa acusação, porque vem direto do inferno. Veio até a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, o que é que diz aí? Fugindo para fora. Aqui há uma outra lição. José evitou, meu amado irmão, minha amada irmã, ao máximo o pecado. Todas as vezes, em todos os dias que ele foi tentado, ele recusou, ele rejeitou, ele resistiu à tentação. Mas chegou um momento, e esse momento é preciso que você saiba, que não basta resistir. No caso da tentação sexual, por exemplo, é preciso fugir. Diga, é preciso fugir. Sabe aquele sujeito que diz: não, eu estou tomando droga, mas a hora que eu quiser eu largo? Sabe o sujeito que fuma e diz: eu fumo só a hora que eu quiser, a hora que eu quiser que eu largo? O sujeito que namora e vai para o escurinho, fica em casa sozinho com a noiva e diz: não, eu me garanto? Não garanto, não. São tentações tão fortes que é preciso fugir. Não desça ao vale da imoralidade, porque é desobediência contra Deus. Não aceite o convite do inimigo para descer. O que é que nós precisamos, irmãos? O que é que nós precisamos? O que nós precisamos? Precisamos pagar o preço da salvação? Não? Esse já foi pago? Precisamos pagar o preço da fidelidade, da perseverança, honrar o seu chamado, o seu ministério. José preferiu ir à prisão do que comprometer o chamado dele, a missão, a vocação de Deus para a sua vida. Essa é a regra, Sandrinha, da ética cristã. Quando perguntarem a vocês: onde é que está escrita a regra da ética cristã? Você diz, em Efésios 4:1. Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Não é de vício, não é de pecado, não é de gente, é no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamado. Essa é a sua ética. Aonde você estiver, tem que andar de modo digno. Se você é digno apenas aqui na igreja, e depois na sua família, você é instrumento do diabo. Se eu sou digno apenas aqui na igreja, e na minha casa eu sou um opressor da minha esposa, eu posso enganar aqueles que são humanos. Mas eu não engano a Deus. E era muito melhor, seria muito melhor, seria preferível que eu ainda estivesse no mundo, não tivesse vindo para cá, não tivesse me batizado, não tivesse conhecido a glória de Deus, não tivesse sido abençoado por Ele, e continuando a viver no pecado e na infidelidade. O Senhor diz para você esta manhã, diretamente, aí eu tenho certeza que você está me entendendo, eu estou falando com você da parte de Deus. Não continue assim, porque você pode não durar. O Senhor pode te repreender com uma disciplina de morte. Olha, eu falei aqui pela primeira vez, eu nunca falei isso, mas eu estou falando, o Senhor sabe com quem. E você que está recebendo sabe com quem. Diga: eu não vou descer. Agora diga com convicção: eu não vou descer. O quarto exemplo que nós queremos trazer é de João Batista. João Batista também não desceu. Marcos, capítulo 6, versículos 17 e 18. Marcos, capítulo 6, versículos 17 e 18. Porque o mesmo Herodes, quem achou, diga aleluia. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela. Você percebeu? Herodias era a mulher do irmão de Herodes. Mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: Herodes, não te é lícito, não pode, está errado, Deus não aprova possuir a mulher do teu irmão. Observe, Sutilmente João Batista foi convidado a descer. Você que recebe em sua casa pessoas que vão pedir conselho, cuidado, temor de Deus, hein? Não dê conselho da sua cabeça. Abra a Bíblia, ou então remeta aos pastores para gabinete pastoral. João Batista não quis descer. Se ele tivesse modificado um pouquinho a palavra de Deus contra a questão do divórcio, para aprovar esse casamento ilícito e moral pecaminoso de Herodes, se ele tivesse dado um jeitinho brasileiro para não desagradar o rei, para que o rei se sentisse bem vivendo com a mulher do seu irmão, talvez João Batista tivesse conseguido as graças do rei e não tivesse sido degolado com cerca de 30 e poucos anos. Mas ele se recusou a descer. Ele se recusou a descer a esse nível de imoralidade que o rei vivia, embora isso tenha custado a vida. Perseverou até o fim. A palavra que o Senhor Jesus deixou para os discípulos, quem é discípulo de Jesus, diga amém. Tem gente que diz que é discípulo de Jesus só quando a palavra é: você é mais que vencedor, você é isso, você vai ganhar casa, carro e tal, pé. Senhor Jesus disse aos seus discípulos: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. É tremenda a responsabilidade dessa palavra. Comunhão com Deus não é brincadeira. Vida cristã é muito mais do que andam falando por aí. João, Neemias, vamos começar por Jeremias. Jeremias não desceu. Neemias não desceu. Quem, qual foi o outro? José não desceu. João Batista não desceu. E Paulo também não desceu. Quem já ouviu falar em Tértulo? Tértulo. Já ouviu falar em Tértulo? Não é um novo membro da igreja. Tértulo não é um novo membro. Tértulo era um advogado e um grande orador, um orador especial, que juntamente com o sumo sacerdote Ananias e uma porção de outros líderes judaicos viajaram, todos eles, cerca de 96 quilômetros para apresentarem a acusação contra Paulo diante do governador Félix, para que Paulo fosse condenado à morte. Instrumentos de Satanás. Mas o apóstolo Paulo respondeu, ó, foi só ticando uma a uma as acusações diante do governador Félix, respondeu a todas elas, mostrou que não tinha culpa nenhuma, aproveitou a oportunidade, pregou para o governador e deu testemunho de Jesus. Veja isso em Atos capítulo 24, a partir do versículo 22. Você está recebendo esta manhã exemplos de homens que se recusaram a descer, e nós também não devemos descer. Diga isso comigo: nós também não devemos descer. Atos 24, versículo 22. Então Félix, que era o governador, conhecendo mais acuradamente, quer dizer, detalhadamente, Félix começou a conhecer mais esmeradamente as coisas com respeito ao caminho, quer dizer, ao cristianismo, a doutrina de Cristo, adiou a causa, adiou o julgamento de Paulo, dizendo: quando desceu o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou o centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência, quer dizer, com tolerância, com benevolência, e não impedindo que os seus próprios irmãos, amigos, o servissem. Versículo 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo, o que está escrito aí, a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando, falando Paulo, pregando ele acerca de quê? Da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou o governador, o que é Félix? Amedrontado. E disse: por agora tá bom, irmão, pode retirar-te. E quando eu tiver vagar, quer dizer, quando eu tiver desocupado, quando eu tiver tempo, chamarei você aí de novo. Pra, aguenta aí, agora. A palavra de Paulo, o diálogo de Paulo com o governador foi tão direto, tão íntimo, tão incisivo, que o governador ficou amedrontado, ficou temeroso. Por quê? Porque assim como Herodes, o governador Félix tinha tomado a mulher de outro homem. O caso era o mesmo. E ele tinha ouvido Paulo a respeito de todas as coisas do cristianismo, estava tudo bem, até que Paulo falou em três coisas: a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Não é isso que está escrito aí? O julgamento de Jesus. Aí ele disse: não, deixa isso para depois, deixa para outro lado. Quando eu tiver tempo, a gente volta a conversar. Você percebeu que Paulo teve a mesma oportunidade de João Batista? Paulo poderia ter aproveitado a oportunidade para bajular o governador Félix. Ó, Vossa Majestade hoje está... Vossa Majestade já é um homem bonito hoje, particularmente, está lindo com essas vestes. Mas Paulo não fez isso. Paulo era um fiel da palavra de Deus. Ele preferiu enfrentar o governador que estava em pecado do que lutar pela sua vida. Ele se recusou a descer o nível moral e espiritual dos seus acusadores e do governador. Por isso nós também não devemos descer. Foi, Paulo fez exatamente o que recomendou que Timóteo, seu filho na fé, fizesse em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8. Por esta razão, pois, te admoesto, te advirto, é para você, viu? Que todos nós sejamos Timóteos esta manhã. Cada um de nós tem esse nome espiritual agora para receber o que Paulo está dizendo. Por esta razão, pois, eu te admoesto, quer dizer, eu te advirto, eu te lembro, eu te recomendo, meu irmão da graça plena, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia para negar a palavra dele quando ela precisa ser dada, para calar, para fazer média. Deus não fez você um homem de Deus para você fazer média. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, diz Paulo, que sou eu, pelo contrário. Leia comigo agora. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Você já viu algum pastor convidar você para participar dos sofrimentos a favor do Evangelho? Eu nunca ouvi. Mas é isso que está aqui. Você está no mundo, no território do inimigo, filho de Deus, com a palavra na boca, remando na direção completamente oposta do mundo. Não vai sofrer? É claro que vai. Mas vai se adaptar ao mundo ou vai participar dos sofrimentos? Igreja da Graça Plena, presta atenção no que o Senhor diz essa manhã. Ele tem um elogio para você. Sabe qual é o elogio? Você sabe que quando o Senhor mandou João escrever cartas às igrejas da Ásia, ele fez um primeiro elogio. O primeiro elogio que ele fez foi a igreja em Éfeso. Sabe qual foi o elogio? Por que que ele elogiou? Porque eles não desceram da sua posição. Confira isso comigo em Apocalipse, capítulo 2, versículos 2 e 3. Apocalipse capítulo 2, diz o Senhor Jesus à igreja em Éfeso, à igreja em Realengo: a você que está aqui esta manhã, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, irmãos, maridos, namorados, filhos de Deus, batizados, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Que coisa tremenda! A quem o Senhor está falando esta manhã? Com quem ele está falando esta manhã? Com quem o Senhor pode dizer isso? Eu sei da tua luta, do teu trabalho, do teu empenho, eu sei do teu coração. Sei que tens suportado com paciência esta opressão em casa, marido não convertido, filhos ingratos, irmãos traidores. Eu sei que tem suportado isso, acusações, pessoas que estão a serviço do ministério da acusação, que é o ministério do diabo. Mas você não esmoreceu, você perseverou, você foi obediente a mim, você andou digno da vocação que você foi chamado, e aconteça o que acontecer, você não vai descer. Com quem o Senhor está falando isso esta manhã? A quem o Senhor pode dizer: eu sei da tua fidelidade, da tua perseverança, eu sei que nas situações mais difíceis, eu sei daquele instante, mulher, que você estava com o coração puro e desconfiaram da tua conduta. Eu sei daquele instante, homem, em que você nem pensava e foi surpreendido por essas acusações. Eu sei, mas tu não desceste. Quem pode dizer glória a Deus, a Deus? E quem é que pode acrescentar: eu não desço? Estamos nos 10 minutos finais. E eu quero dizer que nessa época em que estamos vivendo, muitos pregadores que você está vendo pela TV estão pregando um outro evangelho, estão pregando uma teologia cujo foco da vida cristã, para que o crente seja sucesso, a visão é completamente humana. Tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter bens, tem que ter prestígio, tem que ter poder. E é muito gostoso, é muito íntimo, muito reconfortante, muito gratificante nós ouvirmos esta manhã a palavra, a voz do chefe da igreja, do cabeça da igreja, dizendo que, elogiando a coragem que você tem de viver um evangelho puro, de dar testemunho dos seus lábios da palavra tal como ela é, sem jeitinho, sem interesse, sem média, mesmo que isso seja desagradável e mesmo que lhe traga sofrimento. Vai sofrer pelo evangelho. Esta é uma grande causa, diga uma grande causa. Nós estamos em guerra, diz, estamos em guerra. Você é soldado que está em guerra? Quem é soldado pode ser ferido. Mas nós somos fortificados na graça do Senhor Jesus Cristo. Penúltimo texto desta manhã está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, quem é filho de Deus, diga amém. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, diga isso mesmo. Olha o que o Senhor está dizendo, que da minha parte ouviste, isso mesmo transmite, não acrescenta nada, não tira nada, não dê jeitinho em nada, eu não fiz você aqui do corpo diplomático, eu não quero que você viva torcendo a minha palavra para agradar a homens, porque importa agradar a Deus do que a homens. O que da minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É o que nós estamos fazendo essa manhã. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E quando nós começamos a concluir esta palavra que o Senhor nos confiou para esta manhã, eu queria que você se examinasse diante de Deus e da sua palavra. Por favor, curve a sua cabeça, feche os olhos e comece a se examinar. Primeira pergunta: você desceu? Você facilitou? Você pecou? Aí onde você está nessa situação é exatamente aquilo que Deus quer para você? Você está na luz, em comunhão com Deus? Está como Deus quer ou como Satanás quer? Se você caiu, sabe por que você não está condenado para sempre? Sabe por que a esperança para nós, para você e eu? Se você caiu, você não ficará para sempre caído, não estará condenado, por uma única razão: porque Jesus também não desceu. Ele podia ter descido daquela cruz, mas ele não desceu. Levante a cabeça e leia comigo o texto base desta manhã, em Marcos capítulo 15, versículo 25. Era a hora terceira quando crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em três dias o rei edificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas, zombando, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e criamos. Mas olha, meu amado irmão, para nossa felicidade ele não desceu. Naquela tarde histórica, naquela tarde maravilhosa, Deus, na pessoa de Cristo, estava fazendo uma obra tremenda. Uma obra inigualável que ninguém mais poderia fazer, porque certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E todos reputavam como ferido de Deus e oprimido, mas foi as nossas transgressões. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E hoje essa paz que nós desfrutamos foi por causa do castigo dele. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas dores, pisaduras, torturas, morte e sangue, nós fomos sarados. Ele não desceu da cruz. Ao redor daquela cruz havia muitos Sambalás, muitos Tobias, muitos Gesens dizendo: desce, desce, escarnecedores. Mas ele não desceu. Ele foi oprimido e humilhado. E como cordeiro foi levado ao matador e não abriu a boca. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Aquele silêncio de Jesus, naquele silêncio, ele nos via no dia de hoje. E como disse a peça, muito bem, o que Jesus estava pensando, vai valer a pena. Eu não vou descer. Estou fazendo uma grande obra. Não fraquejou, não caiu. E é justamente porque Jesus não desceu. Preste atenção agora que nós estamos terminando. É justamente porque Jesus não desceu que você que caiu pode se levantar e subir outra vez. É justamente por causa disso. Como é o processo, pastor Luiz? O processo é simples. O processo não é o que muita gente faz para enganar os outros. Maridos que voltam para suas mulheres, porque além de as enganarem com adultério, voltam para enganá-las outra vez de que estão arrependidos. Pode enganar as pessoas, até as mulheres não avisadas. Mas o Senhor não quer assim. Ele quer dor por havê-lo ofendido. Ele quer remorso. Ele quer que a pessoa se arrependa de ter feito aquilo. E mais, que estabeleça um dia, se for o dia de hoje, dia dos pais de 2007, a partir de hoje eu não vou cair mais. O Senhor preparou esse dia para muitas pessoas. Ele diz: aquele que oculta e encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que encobre, você que encobre as suas transgressões, você que coloca uma capa no seu coração, você receba uma palavra antipática do Senhor, jamais prosperará. Porque eu também não vou cair e não vou fazer média. O Senhor diz: jamais prosperará. Agora, tem uma promessa maravilhosa. Aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja. Glórias a ti. Erga as suas mãos pela palavra de Deus que não pode mentir, nem voltar atrás. Todos aqueles que confessaram as suas transgressões, fizeram votos de deixar, eu declaro que os seus pecados foram perdoados, que nada do que era passado você levará daqui, e que a misericórdia que você recebeu você vai distribuir por onde andar. O perdão você vai levar. A graça de Deus você vai levar. E você vai servir ao Senhor aqui no templo e muito, muito mais lá fora, por onde andar, porque você mesmo é o templo do Espírito de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e esta comunhão do Espírito estejam sempre conosco, hoje, agora e para todos sempre. A Igreja do Senhor diga comigo: amém e amém. À tarde, a festa continua. Feliz Dia dos Pais para todos.